Portal do Arrocha. O Marque Macedo chama. Mandou um oi no zap, falando que tá com saudade. Falou que tudo acabou, que agora sou seu novo amor. Mas eu me segurei, parecia que estava planejado. O meu coração recusou na hora, falou já era, já passou da hora. Mandei um não sei, e uma mãozinha com beleza vai, ficou bem pra mim, foi legal. Esquece de vez, nessa vida de novo casar. Que agora sou seu novo amor. Mas eu me segurei, parecia que estava planejado. O meu coração recusou na hora, falou já era, já passou da hora. Mandei um não sei, e uma mãozinha com beleza vai, ficou bem pra mim, foi legal. Esquece de vez, dessa vida de novo casar.